controle Salvador, saída, voo 1790, posição 7. Voo 1790, protegimento correto, chama para pushback e atrás. Passa. Salvador, bom dia, 83290, informação, São Lucas. 3290, na via chegada, desce até o nível de voo 050. 050, desce via, possível pro de ataque? Não tem a via chegada ainda, 3290. Tem via por enquanto, 3290. No 3395, 4207. Segura 339, tenha um bom dia. Completa final, chama a torre 18295. 18295, 6200. São Salvador, uma boa, Xander 6200. Estabilizado em LS X-Ray da 10. O Xander 6200, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste 1021. 1021, 6200. É 200, chama a torre, 18295. Xana 6200, autorizado, pouso, pistão 10, vento 1970 graus, 119. Autorizado, pouso na 10, 6200. Salvador, o Vila Dobrado, aliado para a capitulação do tráfego nacional da... luz e a próxima tempestade. Solta 3895, pressionamento na posição 2. Solta 3895, autorizado, chama para o TAI. Autorizado, chama na TAI. Todo 556, aguarde. Aguarde. Bom dia, Serra Papá Juliette. Continua seu descido, reporta cancelamento do banco. Bom dia, continua a descida, mandará para cancelamento do banco. Serra Papá Juliette. Lência do Rebois, autorizado, decolar pista 197, vento 170 graus, 114 nós. Se eu fosse a Papai Juliette. Obrigado, me encontrará para o... Obrigado. Tomatinho, estou autorizado até 4.000 aguardando cancelamento. E aí, até 4.000 aguardando. Oceana 6200 no Solos 48, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 6200. Bom Salvador, Oceana 6200, livrando o Fox Brock. Oceana 6200, Alfa, Antas 210. Alfa, Antas 10, 6200. Luiz, abraço, decolado 48, controle 120, decimal 8. Roda 08, Luiz, abraço, muito grato. Controle Salvador, senhor Diago, bom dia, aqui do Caça Rodoso, Luiz, abraço, decolado 17, curva direita, perdoa a chefe, acionado 013, gratuito, escuta. Bom dia, Bravo. Mantenha o meu pé, escorredor a chave. Fala, meu pai, escorredor a chave, Luiz Abraço, muito grato. É 200, Alfa Juliette para portal 8. Alfa Juliette 08, 6200. Voo 962, na via chegada à área dessa até o 050. Negativo, Papa Romeo. E se agora de qual foi a positiva? No 790, fique atento ao táxi da voz da Avianca. Todo mês passar a retaguarda está autorizado, chamando pronto para o táxi. Após a passagem do Avianca retaguarda, avise para o suspeito, passará para o táxi. Na 385, pronto para o táxi. Confirme pessoas a bordo da Nativa Autonomia. Não, desculpa, é 204, 4 horas e 10, apenas com está 3895. Então, 3895, está autorizado o táxi via Índia, ponto espera pista 10, chame 2, Salvador, e 1895, ajuste altímetro 021. Autorizado via Índia, ponto espera 3895, 1021, obrigado, bom dia. Para pouso. Comer a posição, está autorizado? Afirmo, 1256, chama pronto para o táxi. Ok, autorizado chamará para o táxi, 556. Boa tarde, receptor 3895 no ponto de espera da 10, pronto. Tá 3895 autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 70 graus ou no 49? Autorizado, alinhar e decolar, tá 3895. Eu tenho Salvador Azul 4076. Azul 4076, mantém a via chegada mar e desce até o 050. Amara 3290, 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 021, 3290. 2000, altímetro 021, autorizado LS, 3290. Remarque em pés, litoral sul, controle em Salvador Pera 1208, tração 10156. Pretende manter com altitude até Serra Novembro e Zulu? Mantenha ainda no mil, aguarda a sessão, Zulu de Abraço. Amisco. Controle 962, pode voar, está perdendo uma pequena formação de maré? Pesado, desvios no 962. Gente, o 962. 021 seguirá o banho da companhia. 0201, Salo Salvador, voo no 556, pronto para o táxi. POB 1248, 4 horas, Campinas. 1021. Quanto está a opção no 0, chame 2 Salvador em 118, lição 95, hoje o altímetro no 021. P21, autorizado, táxi. Ponto 0895, 556, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, azul 4463 com informação em uniforme. 2895, decolada, 55, controle 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Tá, 3895. Céu. Céu, coral, obrigado. Equador. Bono 556, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali mantendo no zero. Ô, torre, o TAM 3285, poderia 1208, não é isso? Afirmo. Ninguém atende. São 3895, sobe 340, dia saída da EL, 3895. E eu aguardo a coordenação para o 200. Confio, 80, 4463. Gente, nesse caso a saída muda para coral, autorizado Ilhéus, nível 180. Saída coral com a curva direita via Golf 677. Controle Salvador altera 120, décima 8, e o transpondo é 0274. Autorizado Ilhéus, nível 180, decola da 10, com curva direita, saída coral. 0274 no transponder, 1208, é o controle Salvador, azul 4463. Azul 4463, precisamente, está correto, sendo pronto para o feedback de saneamento. Sim, 4463. Sinal, chama a polícia, 1895. 1895, obrigado, Tomás. Salvador, é o TAM 3895, bom dia. Boa tarde. Salvador, boa tarde, TAM 3895. 895, via saída da EL, sobe 340. 340, 3895. 962, na via chegada, 2010, 1021, autorizado ERS, 962. 1080, a mais. Recortado, 962. 3290, torre 11895, 3290. Salvador, guardando, agora 8, 962. Completa via para 2000 pés, ajuste no 021, autorizado ele assim, no 962. Gente, via para 2000, 1021, 962. Guardião 08, na proa de Mari, autorizado descida até o 50, 050. Autorizado de até 50, o guardião 08. Autorizado de Salvador, está 3216. 3216, via chegada, desce até o 0620. 0 para o nível 060, na chegada Mari, está 3216. Na via chegada, Mari, 3216. Dois mil pés, frequência livre, coordenação local, bravo. No 556, decolada 59, controle 120, decimal 8. 1208, 556, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, agora no 556. Bom dia, 556, sobe 360, via saída da EL. Gente, autorizado 360, da EL, 556. 360, via saída da EL. Afirmo, 360, sobe via da EL. 6255, voa ITAP, desce até o 50, 6255. ITAP até o 50, 6255. Azul 4076, completa via para 2000 pés, ajuste no 021, no livre LS, e reporta final. 2000 pés, reporta final, azul 4076. Direto o meu, por favor. Decolou de Índia Cunha. Índia Cunha está controlada a rotatória para sobrevoo Lauro de Freitas, alocado 0115 na transponder. Mike, direto o meu. Hotel Golf, autorizado. Autorizado prosseguir com Proa Sul. Reporte para cruzamento da final do 1-0. Autorizado pro sul, o local Romeu Golf. Portará cruzando o eixão do zero. 1730, Mike, gratidão. Cliente, permanece na escuta, Mike Juliette. Permanentemente aguardando a transferência, Mike Juliette. Gol 1790, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhe e manter 10, gol 1790. Na 3290, no solo 01, libere próxima direita, solo 121, decimal 9. Tan 3290, está autorizado, tá? Alfa Juliette, posição 11, bate 1. Tan 90, autorizado decolar, pistão no 0, vento no 60 graus e no 39. Sistema de decolagem da 10, gol 790. Controle Salvador, ponto aqui, Alfa Romeo, Juliette, Alfa Romeo. Bom dia, Zulu, Hotel Romeu, professor. O conselho Zulu para Romeu, está de Curitiba para Salvador, está aqui do lado do 0-4, passado do município de Rio de Janeiro, para o ideal do Curitiba. Transponder 0177, identifique, Zulu, Hotel Romeu. Confirma novamente o telefone do Zulu para Romeu. 0177. Romeu Hotel Golf, confirme quantas milhas irá se afastar? Vai até o Iguatemi, mas se autorizado já mantém a vertical paralela. Romeu Rito 10, plano tributário para Leandro Salvador. Ciente. Tan 3895, Voa Motiva, chama o centro Recife agora, 1251, alterno 3395, 3895. Hotel Romeu, controle, é o Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Controle Salvador, gol 1790, boa tarde. Passou a rotatória com o proa da Estrada do Coco, mais Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, controle. Passou a rotatória com o proa da Estrada do Coco, se tornou no desce do aeródromo, Mike Juliette Romeu. Estimativa, nessa proa mais quantas milhas? Mais 3 milhas, Mike Juliette Romeu. Controle de Salvador, boa. 10, 63, 1, 1, 6, 7. Controle Salvador, vamos 790. 790, sobe 370 e a saída pública, vigilante. E a pública 370, vamos 790. Controle, o TAM 3895. 3895. Mantém a frequência? 3895, chama o centro 1251, alterno 1395. Alternativa? 1-3395, câmbio. Tá bom, 3395, obrigado, amigo. Controle, o Papai Romeu, até o meu Golf. Até o meu Golf, pra seguir. Tá, meu, tá em Itapuã, vai manter a hora, 500 pés visual. Deixa na escuta, até o meu Golf. Escuta permanente, até o meu Golf. Do 4076, estabilizar, chama a torre, 118.95. 105, 4076. Canamia 2000 pés, autorizado LS, ajuste agora no 020. Evento autorizado LS, 6. 3216, desce até o 070, 3216. Espera para o nível 070, 3216. Escuta coluna 7, a curva direita, corredor axé, mantendo 1000 pés sobre o mesmo. Controle Salvador Opera 120, décima 8, transponder 0157. 76. Confirme quem chamou a torre? É o Azul, 4076. Azul 4076, QNH 1020, continua a aproximação, aguarda uma autorização de pouso. Aguarda autorização de pouso. 56, chama Recife no 251, Alberto no 3395, no 556. Confirmando, é um 251 na secundária? O no 3395. 3395, obrigado. Controle Salvador, confirme a ajuste para o Zulu Taunel. O 021. Grato, o Zulu Taunel em descida, cruzando 8.700 pés, passado em 32 dias de Salinas e mais 15 minutos. 07, 81962. Canal 4 sobrevoo, Martilete Romeu, mantém sua frequência? É uma torre, 11895. Bruno 895, Martilete Romeu. Papapá, Martilete Romeu. Mike Gilete Romeu, prossiga. Vertical de Lauro de Freitas mantendo sobrevoo, próxima cabeceira 28, através da cabeceira 28, passado mais de 2 milhas, retorno ao exército do aeródromo, mais filete Romeu sem interferir. Gente, confirma então, Sérgio, vai continuar nesse setor? Exatamente nesse setor, o Mike Filete Romeu se escuta. Gente, Mike Filete Romeu. Sérgio 17. Após horário, após prosseguir direto, conforme a roda do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5142. Autorizado, Maceió 350, via Upper 17, decola, Puca Caju, curva esquerda da 10. Aciona 5142, controle 208. 64, transponder 5142, chama pronto, pushback e treinamento. Camara, transponder O data foto motorizado, ingresso, pistão no 7, reporte, alinhado e pronto. Falou, 8-4. Boa tarde, já alcanço 3. 7-4-5, só tem direção à ação uniforme, autorização de voo para São Paulo, Congonhas, nível 3-6-0, pronto para a cota. Seu 08 mantém 4000. Seu 4000, garoto. Sua a direita, saída da El, Leda, Motiva. Vê Upzulu no 0. Fubari, Upzulu no 6 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5136. 2685-12545, o voo no 790, boa tarde. Boa tarde. Pergunta é o Leda, Motiva. Guilherme Marcelo, 360, Brasileiro de São Paulo, Congonha. Apoio 10, Cubado, apoio 16, saída da 10 com curva direita, Dael, Leda, Motiva. 1208, controle 5136, o transponder da 3745, posição 09. 37451, poderia estar correto, chamo pronto, pushback, treinamento. Camarada, obrigado. Azul 4076, Lugrão. 4076, autorizado da Alfa Juliette, posição 0241. 4071. 306. Eco Delta Fox, você fala de imediato? Oceano 62, 55 KNH 1020, para informação, um Papa Alfa 31 decolando agora da pista auxiliar com proa sul, não interfere com a sua aproximação. Continua a aproximação, aguardando a autorização. Eco Delta Fox, decolado Zuno 1, controle 120, décima 8. Para nós, limitado pelo localizador, mantendo 4 mil para ele, guardião 08. Dunâmia 35, meia indicada? 250. Estão de manter até próximo de Duna? Afirma. Se mantém. Desce até o 50, o 635, meia. Mantendo 50, mantendo 250. Controle, para bater agora com Delta Fox. Delta Fox, corredor Axel no 1010, na escuta. Autoriza direto, Sirim 045. Autorizado direto, inicialmente 2.500, se a porta atingindo, informa o estimado para bolsa. Sim, direto, Sirim, 2.500 pés. Informa o estimado para bolsa, Delta Fox. 1.535. Obrigado. Só confirmando, está autorizado 2.500 pés, é isso? Inicialmente 2.500, se a porta atingindo para possibilidade de ascensão a 4.500 pés. Nós vimos 1.020. 1020, 2500 pés, F Delta Fox, direto CD. Tran 32, 16, completa sinal ILS e chama a torre agora, 118.95. 1895, bom trabalho. Central Bacé, 120.18, controle 51, transponder com o 0.07. Boa, 2067, contagiamento está correto, pronto, pushback, saneamento. 356, a partir de agora, desce para 2000 com 1020, livre ali. 2020, autorizado ele. 08, direita pro 060, vai ultrapassar o curso do localizador em duas milhas. Direita 060, guardião 08, mantendo 4.000. São 32, na meia, para informação, um helicóptero, setor norte da torre, a 500 pés, não interfere com essa aproximação. 32, na meia. Oceano 6255, solo 14, libere próxima direita, agilizando, solo 121, decimal 9. Direita, liberado, 219. Pushback, saneamento, gol 1864. Gol 1864, autorizado, pushback, saneamento, entrando para o táxi. Câmara. Delta Fox. Delta Fox, autorizado, 4500. Autorizado, 045. Está autorizado, táxi Alfa, reporte do táxi 6 Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Pista 10, está 32 na mesa. Interceptor e Alerta, meia 356. Leva final, chama a torre 118-95, voo destino é 6356. 118-96, Guardião 08, 2000 pés, livre LS, 1020. Guardião 08? Livre LS com 1020, nós hoje o guardião 08 tem. Ela é 6356, NH1020. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-5 nós. Para informação de tráfego, um helicóptero no setor norte da torre, a 500 pés, não interfere com a aproximação. 7-6-3-5-6, teve pouso, 1-0. Se a Alfa, reporte, antes da Juliette. E a Alfa, antes da Juliette, reporte. Salve, 3745, posto de acionamento 09. São 3745, estou autorizado. Se tiver que ser na mente, chamo para o táxi. Chamará para o táxi, 3745. Com 1970 agora, alterna Aracaju, outro 0220. Poderia confirmar a pista de bordo? 1970. Sim, se autorizado na área de abate 1, ataque sua Índia, ponto 0, pista no 0, chame 2, Salvador, em 118, decimal 95, hoje centímetro no 020, bom voo. 7, India, ponto 0, 295, ajuste no 020. São 3216, observa o táxi do Bang da Gol após ingresso de Juliette, posição 03. Afirmativa, após o Bang da Gol, ingresso Juliette pro 03. Solo China 6203, bom dia. Eu sigo China 6203. Autorização na sua frequência? Nós iremos cancelar, modificar as regras de voo e prosseguir para a posição da massagem. Sim. Zero curva à direita. Segue da El, Leda e Rumi. Viado para novembro 857, moço. Mike, Oscar, Lima, Serra Uniforme. Controle Salvador, opera 120, decima 8. Transponder 5126. 360, autorizado Galeão. Decola da El, Leda e Rumi. Para novembro 857, moço. Em curva direita. 208, controle 5126, aciona. Vai se aproximar novamente, Mike, Leda e Romeu. Gente, eu tô com uma aeronave para pouso na pista 107, peço que não interfira com a final da pista 107. Canal 100, livrar o setor norte do aeródromo, sem aproximar do eixo da 107, o Mike Lett comeu. Tem umas condições de vento no campo, Sérgio, para o guardião 08? 1.60 graus, 1.4 nós. Essas condições, se eu ponho a modificação de regra agora, vai prosseguir para o 107, se autorizar. Guardião 08, cancela aos 20, curva esquerda, gira base pela direita, pista 17, reporta final 17. Para informação, um helicóptero mantendo 500 pés no setor norte da torre. Sim, reportará na final da 17 e paciente também do tráfego. Muito bem. O chiné 6356, solo 20, solo 121, decimal 9. 1219. Quanto será próximo ao 864? 1864, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 60 graus, 159. Decola 10, 7-3-745 agora para o TAC. São 4 horas e 12, então, vamos lá. Está autorizado o táxi via parte 1, táxi da Índia. Ponto para a pista no 0, chame em Torre Salvador em 118, decimal 95, quase o centímetro no 020. Termativo, parte 1, Índia, 295, ponto 0, apagado no 0, 0. Chame 356, fique atento ao táxi do Airbus da TAM, pode estar autorizado ingressar Juliette, remota 14 do Pátio 1. Nós passamos o TAM, vai para remota 14, Pátio 1, 63. Solo Salvador, azul 4463, na fila posição. Prossiga, azul 4463. Poderia coordenar com alguém da empresa, por gentileza, o funcionário para vir remover a ponte de baixo? Sim, será que formou a letra era? Obrigado. 64, decolado aos 23, controle 120, decimal 8. 208, controle, pegar, boa tarde, gol no 864. Adião 08, solo aos 23, autorizado o backtrack, reporte livrando. O 864 sobe 350 via saída PUC, viu? PUC 350, 1864. Na frequência livre, bom dia. Boa, obrigado pelo trabalho. Usado para o espectro, finalmente, vamos para um caro táxi. Após o Airbus da TAM, está autorizado para o espectro, finalmente, azul 4463. Bom dia novamente, o 3745, pronto para 1-0. Está no contato azul, vai retornar em imagem. A linha redecola da 1-0, 3745. Controle ao Zulu Hotel Romeo. Solicita a proa direta Vera Cruz, informações na minha rota. Autorizado, proa Vera Cruz, continua o local de pouso Salvador, café. Afirmativo, como é que estão as condições de pouso Salvador? Visual, teto de 1700, visibilidade de Mark 10. Ajuste no 020. Controle, é possível autorizar direto Paripe para o Zulu da Romeu? Confirme até Romeu. Autorizar direto Paripe e descida 1500 pés para o Zulu da Romeu? Autorizado. Fora está atingindo no 1500. Graças. Hotel Romeu Golf, controle. Graças, Hotel Romeu Golf. Confirma o local de pouso? Confirme. Confirme o local de pouso? Em imagem, chega novembro, chega novembro. Ok, chama a torre agora 118-95. Chama a torre, eu até arrumo em golfe. Tá, 3745, decolado 27, controle 120, decimal 8. 208, vai chamar. Torre, Papai Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, prossiga. Passou o Pituaçu, comprado o farol Itapuã, retorna em Rimar. Romeu, Hotel Golf, da presente autorizado o cruzamento da final da 10, reporte vertical da Rimar. Hotel Romeu Golf, autorizado o cruzamento, reportará na Rimar. Para o táxi azul 4463 com 120 a bordo, 3 horas de autonomia alternando Aracaju. 4463, livre táxi à direita, via Índia, no ponto espera 295, ajuste na 020, uma boa viagem. 1020, táxi à direita, via Índia, ponto espera, torre 295, até mais, azul 4463. Paulo, Salvador, Oxané 6213, 18, puxa acionamento. Léa 6213, portão 8, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamar para os táxi, 62. Torre Salvador, Buenas Azul, 4463, no ponto de espera da 10, pronto. Azul 4463, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 70 graus, no 59. Alinhe e decolado no 0, Azul 4463. Papa Romeu, Romeu Hotel Golf. Informa o tráfego, um helicóptero mantendo o setor norte da torre a 500 pés. Ok, tá ciente, não tá visual. Já tá visual com a Enrimar, o hotel Romeu Golf. Delta Fox, prossiga. Ciente, é do Delta Fox. A partir de agora, frequência livre, desço da CTS, Delta Fox. O 2067, podem vir executar o full spec de coordenação, pode ser? Controle Salvador, Lutan 3745, possibilidade voar, morte, vá. Outgoing da Guna, posição 10, efetuar o full spec? Confirmando então, é manter a aeronave um pouco à frente, descendo a posição 10, é isso? Havia, um pouco à frente. Ok, vamos parar, descendo a posição 10, é isso então. Voo 2067 com cautela autorizado. Se estiver adicionalmente, vamos para o autoridade. Ah, autorizado, voo 2067. Obrigado, Braço Salvador, Oxanel 6254, boa tarde. No final da remar. Desce Salvador 170 graus no 59, reporte solo controlado, Hotel Golf. Reportará no solo controlado, Hotel Golf. 4463, pode chamar o controle 208? 208, decolou de 32. obrigado, boa tarde. Vitor, transponder 5146. Autorizado 360 para o Rio, decolada 10, curva direita, Israel Leda B10, Anterzalu 44, aldeia. 1208 é o controle, transponder 146. 624, portão 4. Funcionário 6254, cruzamento está correto, pronto, pushback, seu nome é Edu. Bom, Maná, obrigado, 6254. Colo Salvador, Oxalé 6253, pronto para o táxi, 118 a bordo, 3 horas e 40, Guarulhos. Transalta 3283. Funcionário 6213, autorizado para Chilepati 1, Taxi Índia, com espera para o sono 0, filme Torre Salvador em 118, decimal 95. Guarda-se, altímetro 1020. Até a Índia, lá, 3295, 1020, ajusta, chané 6213. Solo, tá 3283. Eu sigo, tá 3283. Você é nosso autorização Brasília 320? Sim, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Brasília, o nível 360, decola pistão no zero, a curva direita, saída Ábora Lefa, via Apesulu 17. Então, Salvador opera 1B0, decimal 8, transponder 5161. Curva da transponder? 5161. Operando Brasília 360, conforme o plano, decolando da 10, curva direita, Ábora Lefa, Apesulu 17. 208, controle 5161, transponder, tá 3283, tá no 11. São 3283, continuamente, tá correto, já foi um pushback, se lamenta. Camarada, tá 3283. Tá presente, autorizado sinal da 17, reporte sobre a RMA. Como tá, pegou o setor norte do campo, afastado aproximadamente uma milha da sinal da 17, um helicóptero não intercepta. Se o Zulu tá lá mesmo já na final, é o trem fixo. 3745. 020. Confirma novamente o vento para o Zulu lá mesmo. 170 graus, 169. Bordo 179, o galeão com 3 horas e 50 minutos. 6213.00, pronto. Chile 6213, autorizado alinhar e manter a curva 0. Autorizado alinhar e manter a 10, 6213. Uno Índia para a ponte espera da 10, ajustado 10020, obrigado, uma boa tarde. Autorizado, Daniel, decolar pista no 0, vento 170 graus, 159. À esquerda, um helicóptero mantendo o ponto de pé, afastado aproximadamente 2 milhas, não interfere com a decolagem. Autorizado, decolagem no 0, ciente do helicóptero, canal 62, 16. Como meu ajustado, como autorizado, pista 17, o vento 170 graus, 149. Autorizado, para o 17, o Zulu, então. Passarigo 2230, aciona identificação. Autorizado a chegada a mão, reporte no ponto de aula de descida. Ok, está no ponto de aula já vai autorizando pelo centro até o 103. Passarigo 2230, desça para o nível de voo 060, adicional 020. 0620-2230, passarigo. Agora, possibilidade de voar Duna, devido a condição de celular. Passaria do 2230, confirme a proa pra, ideal para o desvio. Seria a proa 130 aproximadamente. Boa tarde, posso esperar da 10. Do 2067, alinhando e mantendo a 0 no 0. Boa 2067. Chiné 6213, decolou aos 37, Chiné Agro Controle 208. 208, bom dia. Para o nível de voo 070, o ajuste é no 020. 070, via Mare, com 1020, 3, 8, 0, 4, 5, 7. Controle Salvador, boa tarde, Chiné 6213, Nadael. Chiné 6213, contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 360. Para 360, Chiné 6213. Controle, autorizando a presente, o 6213, valida? Autorizado, Leda, Washington, 6213. Autorizado, Leda, 6213. Zulu, até o Romeu, solo, aos 38, confirma intenção de pátio. Pátio 5, Zulu, até o Romeu. Alibraz, estacionar, sequência livre, bom dia. Alibraz, bom dia. Na 3804, confirme sua velocidade de cada... 2709, Felícia, está sendo 2804. 3804, reduz a velocidade para 2509. 2509, está sendo 2804. Forma o tráfego à esquerda da mantendo o setor norte, um helicóptero mantendo 500 pés e não interfere. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 170 graus, 17 nós. Decolagem pistão no zero, voo 2067. O 2067, depois 40, 208, boa. 208, boa tarde. Controle, boa tarde, 20.